essa minha vida é mesmo de amarga. Só mesmo do telhado aos outros desacato. Sou um neduga, neduga. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempo eu não sei o que é um bom prato. Sou um neduga, eu sou um neduga. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tambor. Apavorado, desapareci no mato. Sou um